5-2-0, informação Delta, prossiga. Informação Delta, posição autorização para Aracaju. 3520 Aracaju, nível 190 está autorizado. Decola da 10 com curva esquerda na subida Puca, após Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5045, controle 119, decimal 8. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, depois direto Aracaju. Responda 5045, controle 119, 80, da 3520. Portão 3, chame pronto, pushback na 3520. Chamada no pushback da 3520. Charlie Fox Juliette, prossiga. Charlie Fox Juliette, autorizado de Jundiaí, 100, uma centena inicialmente, prossegue uma centena até Coral, decola da 17 com curva direita na subida Coral, após vai prosseguir direto Ilhéus, mantendo uma centena até Ilhéus, após vai prosseguir 105 visual direto, até Iacapapatango, após já prosseguir direto Varginha, conforme rota, após direto Bragança e após conforme. Aciona o transponder 5043, o controle 119, decimal 8, a torre opere 118, decimal 95. Respondeu 5043, Charlie Fox Juliette, e confirmando na subida Coral, após a posição Coral, vai manter uma centena, prosseguir direto Ilhéus, em Anquilim Motel, aí sim, após Ilhéus, vai modificar para 105 e prosseguir conforme rota, Yankee Papatango, após vai prosseguir direto Varginha, direto Bragança e após conforme. Acionar e para o táxi vai chamar a torre 118, decimal 95, altímetro 1010. Tem um bom voo, Charlie Fox Juliette, só informe o PLB. Boa noite. Pista autorizada, ingresso de decolagem, o vento em Salvador 08089. Fox Juliette, decolado de Salvador, Zuno último, controle 19-8, bom dia. Bom, grato, Charlie Fox, Charlie Juliette. Controle de Salvador, bom dia, Papai Romeu, Charlie Fox, Juliette, decolado na saída Coral, na escuta. Bom dia, Charlie Fox, Trot, Juliette. Contato radar, sobe para o nível de voo 100, vigilante. Juliette, 7. Autorizado, tá 3520, chame táxi. Nova, está 3520, próximo passagem, 1h55, autonomia, alterna, para Salvador, uma POB, mundo. Direita Índia Alfa, ponto espera torre 118, decimal 95, altímetro no 0 no 0, tem um bom voo e bom dia, 3520. Direita Índia Alfa, ponto espera 1895, 3520, autorizado, ingresso de decolagem 080, meia dúzia. Recebo ingresso de decolagem 080, 3520. Controle 19-8, bom voo. Controle 19-8, só 3520. Controle só 3520, tricolor cruzando 1700 pés. 3520, sobe para o nível 190, vigilância. Sobe 190, só 3520. Brasil, Salvador, da 18 no meio, liberando 290 até 150 na Delta. 18 no meio, sua identificação. Esse mantém o 050, controle de TAP, chega da mão. Aí vem, se foi TAP mais, 18 no meio, descendo até o 050. 520, vou ir a Aracaju. 3520, vou a Aracaju, da presente. Só 3520, chamou o Centro Recife, frequência no 26085. 2685 com o centro, 3520, até amanhã. Até mais. Está agora a 6 milhas para o coral, mantém uma centena, se só dá encerrado, tinha milhas na frequência 1201. Bom dia. Salvador, muito boa noite, Alfa Victor Uniforme. Alfa Victor Uniforme, prossiga. O Victor Uniforme se encontra no pátio 3, solicita autorização para reboque para o pátio principal. Ciente, qual portão? Portão 8. Então, Alfa Victor Uniforme do pátio 3 para o portão 8, isso? Afirmativo. Tem livre o reboque Alfa Victor Uniforme do pátio 3 até o portão 08, mantendo escuta constante, aponte ao término Alfa Victor Uniforme. O Alfa Victor Uniforme solicita repetir a mensagem, não foi clara. Copiado, Alfa Victor Uniforme autorizado, reboque do pátio 3 até o portão 8, mantendo escuta constante, reporte ao término. É, confirmando, haverá necessidade de reboque para adentrar o pátio principal? Confirma então a solicitação, Alfa Victor Uniforme.